Mike e Agudelza, bom dia. Prossegue para Manati. Ok, aguarde. Para o cruzamento. Agora sim, para o acionamento, Papa Romeo Alfa Eco Fox, na área de carro. Johnny, chame táxi, o Alfa Eco Fox. Obrigado, mais uma vez. Ataque tem Alfa, Presidente, 1738. Prossegue via Juliette para o 05. Prossegue via Juliette para o 05, 1738. Aqui é com o Delta, o solo voltando. Seu horário decolada 1735. Salvador, 1260, puxa acionamento no 8. 1260 no 08, livre, chama o táxi. Parar pro táxi. Eco Delta, autorizado Salvador para sobrevoo Mar de Deus e Aratu, 1000 pés. Decola 1-7, corredor é OCE. O controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 0125, cotejo. Quatro 207 aos 23, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, 4207. Controle Salvador Azul 4207, bom dia, se possível, para o Edael ou Leda. Azul 4207, bom dia, contato radar, sobe e mantenha o nível 300. Dá presente, voe Leda, após Leda, voe Brede. Da presente Leda, após Leda Bridge 4207, obrigado. Salvador, TAM 3895. Prossiga. Informação, hotel, autorização São Paulo. E Guarulhos, chama de solo, 219. Por favor, Delta. Fala Salvador, TAM 3895. 3895, Guarulhos 34, copia? Pronto, autorizado, Guarulhos nível 340, decola 1-0 com curva direita, saída da Euleda Bridge, intercepta Pazulu 1-6, após segue a rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5122, cotejo. Guarulhos 340, rota com o quarto de bol, decola da 10, saída da El, Leda Bridge, perdão 1-6, controle 1208 e o transponder 5122, para 3895. 5122, cotejamento correto, quando pronto, chama em posicionamento, confirma a posição. Aqui é um parque 3 de carga, não tem nada aqui na carta que informa a posição. Ok, sem problemas, no parque 3, me chama para posicionamento. Eco Fox, chame para ingresso pista 17. Ingresso, reporte alinhado e pronto, Alfa Eco Fox. Salvador, zona 260 para o táxi 40 a bordo, 3 horas e 10 minutos, Fortaleza. Então, via parte principal em de Alfa, até o ponto sério, quando chama a torre, 186. Ah, ok, pátio Índia Alfa, ponto de espera 186, zona 260. Eco Fox tem livre decolagem, pistão 97, uma centena com 8 nós, ajuste no 0 no meio. Delta livre de táxi, chame para ingresso. Alfa Romeo Alfa Fox, decola os 28, controle 1208, boa viagem. 1208, Alfa Fox. Muito bom dia, Papa Romeo Alfa Eco Fox, decolado, saída Puca, cruza, passa 700. Papa Romeo Alfa Eco Fox, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível 270, saída Puca. Sobe ao 270 na saída Puca, o Alfa Eco Fox. É o Oscar Zulu, tem frequência livre. Salvador, muito boa tarde, bom dia, Gona 260, próximo ponto. Espera da 10 pronto. 260, alinhar e manter, pistão 10. Alinha e mantém 10, Gona 260. Mantém o nível 140, chame Léo 020, decimal 1. Alfa Tango, prossiga, boa tarde. 3325. 251-325 pro azul 4207. Com Delta, livre ingresso, reporte aliado e pronto. Salvador Petrolina, uma centena, rota direta, decola 10, curva esquerda, saída Momo Cogbu, após direto Petrolina. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5061 no cotejo. Copiado, Juliette Tango Zulu, no passo 3, já me chame para o táxi, ok? 190 em descida para 150, sem escalação. Azul 4060, bom dia, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desce, mantém o nível 050, o ajuste na 0 no meia. Na Mari, agora reautorizado 050 com 10 no meia, confirmando então 5 mil pés, 4060. Final Alfa Eco Fox, está presente e autorizado Maceió. Maceió está presente, Alfa Eco Fox. Copiado. Delta aos 3-2, curve agora à esquerda para o cruzamento do campo. O senhor vai prosseguir via Xé? E depois Bonfim e Aratu. Ok, direita após então, linha litoral, controle 128, terra graça. Prato, vamos lá. 260 aos 3-3, 1208, boa viagem. Obrigado, 208, bom trabalho. Vale, Salvador, Gono 260, decola 10, perfil da Arampuca na sua. Gono 260, contato radar, sobe e mantém o nível 090, voa Jambo da presente, após Jambo, voa Aracaju. Ok, 090, voando Jambo, após Jambo, Aracaju, Gono 260. Mike Eco Delta, sabe, mantém 1.000 pés e reporta 2.0 milhas afastado. Possibilidade de 500 pés, pode ser? Confirme. 500 pés, ciente. Mike Eco Delta. Gono 260, sabe, mantém o nível 120. Gono 20, Gono 260. Gono 260, livre ascensão, sabe, mantém o nível 390. Ok, tá, livre ascensão direta 390, Gono 260. Centro Delta, prossiga. Mike Eco Delta, escuta permanente. Para o 270 Alpha Fox. Alpha Fox, Centro Recife no 2685, alterno no 2545. 2085 ou 2545, Alpha Fox. No 060, décimo mantém 2 mil pés, o ajuste no 06, reporta estabilizado na ILS XR da pista na 0. Ao 2 mil pés, 1 a 0 no meio agora ajustado e vai reportar quando estabilizado no X, o azul com a 0 no 0. Dono 260, Centro Recife no 2685, alterno no 2545. 2685, 2545, obrigado, bom dia. Bom dia. Livre, chame táxi. Autorizado, pushback, tratamento 777, informação hotel. Zona 777, Porto Seguro 340, copia? Via, Zona 777. Autorizado, Salvador, Porto Seguro 340, via para o ISC 50, decola da pista 10. A curva é à direita, saída da El Leda, após direto Porto Seguro. O controle Salvador opera em 120, décima 8, aciona 5131 no cotejo. 1-7-7-7, autorizado Porto Seguro, nível 340. Rota conforme o plano, é previsto 50. Decola da pista 10, com curva direita, saída da El Leda, Leda Porto Seguro. Controle 120, décima 8, transponder 5131. Correto, Gol. Quando pronto, chama em pushback acionamento no 05. 460, torre no 8, decimal 6. Estabilizou com a torre agora 18.6, 4060, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, 4060 da Azul, final de 5 milhas. Torre Salvador Azul 4060. 4060. Cheque o trem. Uma centena com 7 nós. Pouso autorizado, pistão 0. Baixou, travou, passou externo. Tem livre pouso 4060. É o seu amigo alternativa, confirmando é o 04, Salvador meia dúzia, de horas. Pátio Índia Alfa, até o ponto, espera 1-0, quando chama a torre 186, ajustado 1-0, 1-6, bom voo. Eco Delta Controle. Delta Controle. 0 Solos 45, direita 1219. Livrou direita 219, vai chamar com a 060, obrigado, bom dia. O ajuste em Salvador 1-0, 1-6, TAM 3895, bom voo. Parte ideal, todo 816, 0-6, 3-2-9, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4060, livrou na sua escuta. Livrou Azul, Taxi, Avia Alfa, reporta antes da Juliette. Vai Alfa, chama antes da Juliette, 4060. Zulu, a linha de decolar, pistão 0, uma centena com 10 nós. Pessoal, Salvador, LGL 6740, passando 210, descendo para 150 na Proje Pamog, tem informação hotel, solicita a Proje Mari, quando possível. Objeto 6740 aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce mantém o nível 050, o ajuste no 06. Autorizado, ajuste no 06, autoriza Proje Duna, do Objeto 6740, ou então ETAP. Autorizado, Duna da presente, 6740. Autorizado, Duna, muito obrigado, Objeto 6740. Azul 4060, prossegue via Juliette para o 01. Juliette para o 1, chegado, bom dia. Sou Salvador, são 3295, está pronto para voltar. 3895, além de manter. Webjet 6740 atingindo 1950. Agora controle. Webjet 6740 atingindo 1950. Foi autorizado até o 050. 6740, ajuste no 0 no meio. Autorizado, 050, ajuste no 0 no meio, 6740. Zulu aos 49, 1208, até o regresso. 208, grato, já tem o Zulu. Controle Salvador, muito bom dia, batendo, já tem o Zulu. Juliette, tem o Zulu, contato radar, sobe e mantém o nível 100, saída Momo. 100 na Momo, estamos Zulu. Tá livre da restrição, senhorita? Afirmativo, autorizado COGB da presente, após COGB direto Petrolina. Grato, livre da restrição, direto código, código Petrolina, Tango Zulu. Eco Zulu, November, prossiga. Eco Zulu, November, autorizada descida para 1.500 pés, o ajuste no 06, Paripe da presente. Confirme transporte de enfermos e acusou no novembro? Ciente.